caridade une a humanidade. Quando um olha pro outro com solidariedade, quando um tem uma necessidade e o outro tem uma possibilidade, é sempre boa forma de fazer uma doação de sangue, ou simplesmente de atenção, ou de palavras, ou de um prato de comida. Toda boa ação reflete de forma positiva das mãos. É uma boa ação pegar as forças e fazer uma multiplicação de forma a dar força à caminhada. Apoio para as dificuldades serem superadas, somar as forças que a gente tem que somar para superar os problemas que a gente tem que passar. Por todos os obstáculos tem uma função: provocar o ser humano a gerar união. Saber se pôr na posição do ser humano próximo e uma situação, entender que existem circunstâncias, cada caso é um caso de vida ou de ânsia. É sempre bom fortalecer a esperança, dar bons exemplos e conselhos para as crianças. É caridade sentar para uma conversa positiva que gere novas ideias. Fora da caridade não há salvação. Lamentar é inútil, é melhor se levantar, pois é pra frente que a gente tem que andar. Relembrar os erros só se for pra consertar, pois a tendência de tudo é sempre se superar. Melhorar indivíduo, melhorar a sociedade, isso se faz com solidariedade. Cordialidade é soma pras pessoas, alimente, passe adiante coisas boas, se doe. Gentileza gera gentileza, o ciclo, uma mão aperta a outra com certeza. Simples ações geram grandes repercussões, pra isso são simples as condições. Doe seus órgãos quando o coração parar. Imagina quantas vidas a gente pode salvar, quanto de esperança podemos perpetuar, dando força e condições pro próximo lutar. Continuar a caminhada, é verdade, o fim de uma estrada pode dar continuidade a uma estrada pra viver com mais vontade. Uma vida que continua por causa da caridade. Doação da esperança na corrida, doação é grande estilo de vida. Enquanto a vida há algo pra doar, uma doação pode outras vidas salvar. Fora da caridade não há salvação. Em todos os peitos onde bate o coração, a verdade, a humildade, o amor e o perdão. A missão é a mesma pra humanidade: aprender a amar o próximo, a caridade. A favela e o condomínio tem algo em comum, o caminho certo na real é só um. Se ponha no lugar do próximo necessitado, dê força, porque ninguém é coitado. Pra fazer o bem é preciso de atitude, esse é o caminho pra que algo mude. É preciso lembrar que nós somos todos irmãos, e fora da caridade não há salvação.